A carne é fraca, não descuides não, porque Jesus disse orai pra não cair em tentação. A carne é fraca, não descuides não. Nunca deixar de ir ao culto de oração. Sendo assim, ficará forte para combater a tentação. Porque Jesus disse orai para não cair em tentação. A carne é fraca, não descuides não. Porque Jesus disse orai para não cair. Fraca, não descuides não, porque Jesus disse orar.